Ah, eu sou o Guarda 2, ele não é da Vira. Guarda 93, já tem uma cópia. Guarulhos 360, Tocino 21. Autorizado. Bola fixa no zero, curva direita, saída Arbor Elefant. Controle 120.8, Tocino 5423. Boa, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após a leve, o voo na 93. É correto, é bom ter a puxa, voo na 93. Alfa, Juliette, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Azul 4298, solo 30, direita, solo 121.9. Posiciona na Azul 4298. Vou chegar nesse momento, né? Azul 3.1.4. 140 graus, 099. Livre posição no 0, 905. Net 28, 429. WZ582G, curtindo aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste 10 no 4, vento 140 graus, 099. Está visual, WZ582G, baixado e travado. 7, curtindo aproximação, número 2 para pouso. Agora autorização, WZ582G. Espera da papá para ingresso na pista. Aguarda, azul parqueado 08. Só isso agora, motorizado no espectral. Cascavel 53, São Paulo. 180 para Floripa. Ah, Floripa, Florianópolis, Serra Bravo, Fox Lima. Golf 677, Vitória, Whisky 6, Rada, CCD feito, Sulu 4. Decola próximo 0, foi direito, saída coral. Controle 120.8, assinou 5431. Na faixa cabeça 3. Confirma, estamos a bordo, autonomia, o cachorro com 3. Cara para ingressos. Esse aí fica com estacionamento da cachorro com 3. O 905, bom dia, está autorizado o táxi de Alfa, direto com 203. Autorizado, linha na pista 35, é ponte pronto. Torres Salvador, muito bom dia, 35217, consertando lá. 35217, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste no 0 no 4, vento 1 no 30 graus, 09 nós. Gente, reporte da passagem externa, 35217. Externo, 35217. Externo, 35217, continua a aproximação, aguardando pista livre. O jet 5826 no solo 35, direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, 526. Sente, Vitorinho de Juliette, mantém o ponto de esfera. Paredo 2223. Vitória com 5, 260, autorizado, decola, pista no 0 pela direita, vai dar boa leve, após direto o controle 120, décima 8, apenas 5-4. Zero, e o controle superando 120, décima 8. Rodou, bom dia, leve 5-6-6, levando as coisas. 5-6-6, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 5-6-6. Sente, Alice, é a Tango, tá visual com a TR da trip nacional da 1-0. Do mesmo, autorizado decolada 35, vento 140 graus, 09 nós. Foi de rumo, após direto, controle 120, décima 8, assinou 504. Aquilo do Lu, confirmando o controle está operando 120-8, acionamento tá 2262. Autorizado da 41, entre alfa, com espera 286, negar 1014, 833. Vamos em posição na filete, guarda a trip taxiada na sua frente ao ponto de espera, após ponto 04. 7, mantendo a Juliette, após a trip, está atualizado o ponto 04, web 526. Lima, que os outros já estão mexendo para o táxi. Vitorino Juliette, autorizado a alinhar, cabeceira no 7, chame pronto. paciente. Um no meu pés, decolando a velocidade, mantendo pro até 20 milhas, o Mike por quilo, acena 01 no 7, controle 120.8. Direito, chame agora o som 121.9. 1219, obrigado, Pixel 217. Alô, Salvador, muito bom dia, Pixel 217, livrão. Pixel 217, está autorizado o TAC e Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, Pixel 217. TAC. Tenho 305, mantenho o ponto de base. Mantenha. O Vitrine de Juliette, pronto, confirme? Diga, Macaco Delta. Confirme intenções para pouso na 1-7? Mano, 300 solicitado e a rota que possui? Reportado no farol de Itapuã, na vertical do farol de Itapuã. Estou aguardando a combinação do 3.3. 3486. Lima Cruz Zulu, autorizado táxi, aporte ponto de espera para ingressão na 7. Do 3486, bom dia. Tá 346, curtindo aproximação, reporte marcador externo, baixada travada, ajuste no 0 no 4. Pera aí. 5345, a linha decola de imediato. Afirmativo, tá alinhado. Eu tenho 5345, autorizado a linha decolar a pista 1 no 0, vento no 40 graus, 09 nós. A linha decola, por favor. Decola a pista no zero, curva direita, sai da box, eleva, controle 120.8, acena 5426. Autorizado, barulho 3, linha 2-1, arbor eleva a saída com curva direita, 120.8, é o controle 5426, é o transponder, o TAN 3663, dentro do Rio Cornal 300, para o TAN 3663. Firmo, 300, aguardando, tá 363. Aguardo, tá 363. O táxi, ponto de espera da Altar, chama a torre 1862 para o cruzamento, cativado 53. Até o ponto de espera, o Lima, que usou. Cascavel 53, confirmando taxia até o ponto de espera da hotel. Quando lá, chama a torre 198, sinal 612 para o cruzamento da pista. 486. Tá, 3486, autorizado pouso na pista 1-0, vento no 40 graus, 09 nós. Pouso 1-0, 3486. O Vitor Juliette, decolado às 4-2, informa o tráfego 500 pés no setor sul, da vertical do farol de Itapuã. Se ele já está visual contrato com o Instituto Antônio da Zé Falou de Itapuã. Tá bom. 7, Marieco Delta, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado passar retaguarda mesmo, reporte para girar base, para pousar no 7. Ótimo, após posição mista, boa posição fluida, consegue a peso voo no 0 da formosa após direto. Controle 120.8, acena 5440. China M2. Trip 5345, decolado aos 43, controle 120.8. Do 825, confirmando após sair da bomba, vou por São Cóquipo. Quilo, Oscar, Golfe, Bravo, uniforme, após posição rítmica. E Cuba esquerda, após decolagem, não sai da bomba. Número 225, após o espécie final. Mike Echo, sem interferir com eixo de aproximação da 17, ok? Escavel 53, mantenha ponto de espera aguardando para o cruzamento. Macaco dela, 3 horas de ir à base e após a final da 1-7. Da 346, solo os 44, direita, solo 121, decimal 9. 219, tá? 3436. Cascavel 53, já dosado cruzar a pista no ponto de espera da Delta, chama o solo em 121, decimal 9. Eco Delta 0, pouso fixa no 7, vento no 40 graus, 09 nós. Acho que é o 53, 7 passagem, 2, o ponte não segue Alfa, Juliette, Pate 1, Índia, Alfa novamente, ponte espera da 1, 0, 2, 8, 6, aqui em HB 14. Aquilo Zulu, está autorizado o ingresso na cabeceira 17, após pronto para decolagem. Aquilo Zulu, autorizado o ingresso na cabeceira 17, chame pronto. Macaco Delta no solo aos 47, confirme a bata. Sim, autorizado parte 4, o reporte livrando a pista. Salvador Azul 4299, bom dia. Paciente da Índia, autorização Campinas. Azul 4299, Campinas, nível 360, VP segundo mês, autorizado. Decola pistola 0 para o direito, CDKR, lei da Freedom, controle 119, fugindo. Controle 120.8, aceno 5427. Autorizado Campinas, nível 360, via Opus 116, decola da 1-0, curva direita, da El, lei da Freedom, 208, controle 5427, vai acionar, com azul 4299. 299, corrigindo. Correto, é quase busca, foi uma demora. Você estará grato com a 3 na mão. Dono. Eu. Bravo, grande. Mano Recife, 350, roteiro 158. Escola Piscina 0 com a esquerda, saída da PUCA, transição Caju. Controle 120.8, acena 5443. Essa é a porta puxa, 6312. Cascavel 58 da linha, mantém pistão na zero. O Lima que os outros a decolar pistão na 7, vento no 40 graus, 09 nós. O Lima que nos voa para a colagem e agiliza o cruzamento do campo na medida possível. Autorizado, pushback sinal, porta arte com 9D3. Motor ataque, 9D3. Lima Kilo Zulu, decolar 250, controle 120.8. Lima Kilo Zulu. Valeu, compartilhando Lima Kilo Zulu. Cascavel 53, autorizado, decolada, pistona 0, vento 130 graus, 08 nós, só informando o tráfego no setor norte, com Charlie 402. Cascavel 53, decolado 853, controle 120.8. 208, obrigado. 2, a moto 1923, está aqui a seguir um S2 que está no curso. E a Índia Alfa, com temperatura 2,6 aqui no carro. E 2,6 entregar a minha 14. Parte 1, manter posição através de meia dúzia da Equipoint que está no 743 e é mundial com temperatura 2,6 que está na minha 14. Obrigado. Tá aqui a parte 1, vai dar o ponto. Após autorizado, o pushback será na porta. Após o passarelo,